milícia e a patifaria na orgia se esfregam na lama. Cidadão de bem da hipocrisia, com capeta dividindo a cama. É a lei do cinismo sacana, celebrando armas, tiros mortos, corpos de garotas de programa, pérolas no chiqueiro dos porcos. Por dinheiro, por poder e fama, triturão da periferia aos ossos. Se contar os mortos da semana, uns 90% são nossos. No país que reina a ratazana, o povo vive no fundo do poço. Quando o rei só sabe dar banana, alguns se contentam com caroço. Tanta gente vivendo no esforço, eu vou me virando como posso. Relaxar nesses dias tá osso, aproveito até quando me coço. Na TV vejo falar um moço, tá difícil ser gay dos destroços. Desses com a corda no pescoço, uns 90% são nossos. Quem que vai pagar a conta de tamanho desmantelo? Hoje tanta gente tonta pensa que tudo é vermelho, só porque o mundo é contra. Eu te digo, companheiro, procure um psiquiatra no fim desse pesadelo. A milícia e a patifaria na orgia se esfregam na lama. Cidadãos de bem da hipocrisia, com capita dividida.